do tempo, relembrando várias paradas que vivi na caminhada. Saudade bate e resgata, só os malucos vira lata na reunião no quintal. Rimando em base gringa, era piração total. Que era brincadeira, se tornava séria cada dia. Vários desencanaram, mas eu fiz a minha correria. Caminhando com meu guia mente, eu segui em frente, busca da minha utopia, não me rendia a serpente. Quem tava na minha mente tentando me desviar, vários amigos se foram, que estejam em um bom lugar. Grandes amores eu já tive, mas enrolou de vingar. Pessoas eu magoei sem intenção de magoar. Memória, infância, tempos que não voltam mais. Jogando bola no sol quente, sem ligar pra bens materiais. Impostores irreais, de perto deu pra flagrar. Tanto nego me atrasou, mas deixa pra lá. Que era feliz e não sabia. Quando eu observo o meu álbum de fotografia, me lembro de vários dias de tristeza e de alegria. Fiz o que tava ao meu alcance pra ter o que queria. Quantas vezes a mesa caindo eu consegui virar, deixando uma parte de cara sem querer acreditar. As cenas que eu vivi na mente começam a rodar. Sempre me virei nos 30 pra poder me adiantar. O perrengue eu já fiquei, em apuro já entrei. Quando eu ia pros rolê, bombardear o muro que spray. Na meta eu já falei, na metade eu parei. Quantas vezes me olhei no espelho e comigo já briguei. Quantas vezes eu caí, e ninguém me estendeu a mão. Um monte de mim debochou que se expor esses vacilão. Só o seu que eu passei pra hoje tá aqui firmão. Pulei por várias barreiras sem medo de cair no chão.